Game Track Podcast. Do Game Track, o episódio número 73. E hoje eu, Zabuzeta, estou aqui com o Snake. Snake, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, cara. Estamos aqui mais uma versão do Blog Versus. A primeira batalha já ocorreu entre o Fuca e o Márcio Barrios, né? Ambos não. De cada blog, ambos, né? Ambos seres humanos. ambos seres humanos, viventes na Terra. Seres humanos do Super Controle e outro do Drink Play. Dessa vez a gente tem novos participantes aqui dessa disputa infernal, digamos assim. Começando com quem, Snake? Estamos aqui então com o Juninho do Violão de 8 Bits. Yay! E aí, galera? E aí, Juninho, tudo bem, cara? Ah, achei que ninguém ia responder. Tudo bem? É que normalmente o pessoal fala, o YouTube fica quieto, ok, né? Além disso, o Juninho é também do Phoenix Down, né? Sim, é uma delícia, que delícia, cara! Que delícia, cara, gravar as paradas, né? Ai, cara, não fala isso que eu lembro de outra coisa, né? Pois é. O Juninho faz de propósito as paradas, né? Pro embate aqui também temos a participação especial do Felipe De Martini, olha só, do Resident Evil Saque. Opa, e aí? Eu não vou falar aí, então, porque você falou que todo mundo... Quando falar aí, as pessoas ficam quietas, então eu vou falar. Acho que isso que eu tô falando aqui agora, então. Boa! Olá, como vai você? E aí, como vão vocês, amiguinhos? Tudo bom? Felipe De Martini, vou só chamar de De Martini? Ou você prefere que seja aquele antigo apelido de você, Evil não, Shade? Não. O Evil Shade está morto. Tá morto, cara. Tá morto, o Evil Shade faleceu ano passado. Então, agora ele é morreu, De Martini. Ele morreu. Então tá, vamos aqui só chamar de De Martini, que também participa do projeto, digamos assim. Baixa aqui jogos, o BJ, né? Exatamente. A gente tá lá no gameplay, tá nas notícias, tá lá trabalhando. Olha só que maneiro, né? Bom, Snake, vamos aqui já começar a batalha, né, do nosso podcast, o podcast número 73. E vamos começar aqui já com o primeiro tema, ou você quer aproveitar pra puxar um assunto aleatório? Por enquanto não, vamos deixar pro final nos recadinhos. Nos recadinhos, então vamos lá. Então vocês estão preparados para a nossa disputa desse podcast? Sim, estamos, vamos lá. Só pra lembrar pros ouvintes, Snake, você consegue explicar mais ou menos pra galera como que funciona o nosso podcast em formato versus? Bom, o formato Versus é bem simples, são duas pessoas se degladiando até a morte, não. Como? Não sei, mas enfim. Participantes vão selecionar suas músicas e o tema ao qual ele vai ser disputado vai ser revelado só depois. Aí eles vão ter que argumentar de maneira adequada ou com o tipo da música, o que tem, o que envolve no meio da música, ou até mesmo correlacionado ao jogo da música. Dá pra entender? Sim. Ah, tá. Aqui com o nosso primeiro tema, mas antes, vamos ver quem vai começar no Power Ímpar aqui. Vocês podem colocar no chat número de 0 a 9, escolha Power Ímpar pra ver quem começa. Você gostaria do que, Juninho? Par ou Ímpar? Par. De Martini fica com Ímpar? Nunca participei da partida de Par ou Ímpar pelo Skype. É um algo inédito na minha vida, mas vamos lá. Sempre tem a primeira vez pra tudo, meu filho. Não digite ainda, por favor. Só selecione os números, coloca ali no chat e quando eu falar já, vocês vão apertar Enter e vão mandar. Pronto? Pronto. Então vamos lá, Enter. Nossa! Qual parte do 0 a 9 você não entendeu, Juninho? Considera só o último dígito. Então tá. Bom, De Martini escolhe se ele quer começar ou se quer que o Juninho se ferre primeiro. Não, ele começa. Então tá. Juninho, qual que é a sua primeira música selecionada para esse embate? A minha primeira música selecionada para esse embate é Snow Mountain, do Super Mario 64. Nossa! E, De Martini, qual que é a primeira música pro disputa? Eu vou começar, então, acho que não podia começar de outro jeito, né? Eu vou começar, então, com Prey, do Resident Evil 5. Olha só. Muito bem. Snake, então, rufe os tambores aí e revele pra nós qual que é o nosso primeiro tema bizarro. O primeiro tema bizarro será... Músicas para roubar frutas no terreno do vizinho ou de pessoas estranhas. Juninho, você tá preparado? Não, tô. Bom, então eu vou te dar um minuto pra explicar por que esse tema se encaixa a música que você selecionou, valendo a partir de agora. Certo, Super Mario 64, o tema do Snow Mountain, o tema da montanha de neve, que é um lugar que não tem fruta, porém o Mario é um rapaz que ele precisa se alimentar. Aliás, a vida dele no Mario 64 é um pedaço de pizza. Pizza também não é fruta, mas... A pizza geralmente contém tomate. E tomate, apesar de pouca gente não saber, é uma fruta. Muito Terminei. Bem. Muito bem. Melhor não explicar mais, senão complica pior ainda, né? É melhor parar onde tá, senão dá merda, né? Eu não consigo desenvolver mais mesmo. Tranquilo. Martino, você está preparado para explicar por que o tema bizarro se encaixa, ou a sua música se encaixa no tema bizarro? Eu estou preparado. Então tá, valendo, a partir de agora você tem um minuto pra explicar. Então, eu quero lembrar pra todo mundo que Resident Evil 5, em sua essência, é um jogo extremamente politicamente incorreto. Você tem um soldado que vai pra África roubar as riquezas das pessoas de lá. E uma das riquezas que eles conseguem roubar é o dinheiro que tá escondido dentro das frutas. Se você se lembra, no começo do jogo tem muitas barraquinhas de cacarecos que eles vendem e você pode soltar granada, você pode dar facada na melancia, nas frutas e sempre tem munição ou dinheiro. Então vale a pena você ir lá roubar a fruta do seu vizinho, quem sabe você encontra uma barra de ouro no meio das frutas. Por que não? É assim que o mundo funciona. O mundo é muito justo nesse caso, né, cara? Pois é, seria muito interessante, mas infelizmente é só no Resident Evil 5, por enquanto, que você consegue chacoalhar uma fruta e encontrar uma caixa de balas. Que não. Ai, ai, Capcom, um beijo. Mas enfim. Pois é. Oh, eu já vi tirarem lima de bolo, isso eu já vi. Lima de bolo, né? Igual aquela teoria lá que você, quando era menor, sua mãe falava, não come maçã de estranho, pode ter uma gilete no meio da maçã. É isso, era muito comum, cara. Nossa, eu comi vários giletes. Sacanagem. Mas enfim. Bom, Snake, vamos deixar esse tema em aberto pra vocês votarem aí, né? E vamos pra nossa perguntinha espontânea. Então, Snake, por favor, fale a nossa primeira pergunta. Qual é a fruta que tu mais gosta? Qual que é a fruta que tu mais gosta, Juninho? A fruta que eu mais gosto. Que horário que as pessoas vão ouvir isso, cara? Qualquer horário, cara. Tá bom, eu gosto muito de coco. Coco. Coco. Videogame de coco ninguém faz, né? Então, mas é o coco, aquela fruta dura aí, com pelinho em volta, assim. Filho da mãe. De Martini, qual que é a fruta que você mais gosta? Eu gosto muito de morango. Morango, isso é uma boa fruta. Se tiver acompanhado de chantilly, melhor ainda. Vocês estão muito... Que sexy. É muito sexy, né? Na minha opinião. Snake, qual que é a fruta que você curte, cara? Nenhuma. Nenhuma? Você não gosta de fruta? Não. Isso, cara. Sou gordo. Gosta de bacon, né? Exatamente. A fruta que você mais gosta é o bacon. Eu curto manga, cara, porque cão chupando manga é uma desgraça, mas enfim. Nossa, mãe. Bom, vamos aqui tocar as músicas que foram pedidas para esse primeiro bloco, né? Lembrando que a música foi Snow Mountain, do... Mario 64, né, Mario 64, Jenny? Exatamente. E a The Prey, do Resident Evil 5. É The Prey ou Prey só? É, só Prey. The Prey, do Resident Evil 5, escolhido pelo The Martini. Então vamos tocar aqui na sequência e a gente já volta com mais um round aí, né, Snake? É. Tá comendo bacon. Tá comendo bacon, né, desgraça. Thank you. Voltando, vamos para o nosso segundo round, né? Uhum. O nosso embate. Dermatini, qual que vai ser a sua música agora? Então, eu vou... Na verdade, é uma música de uma banda chamada The Megas, que eles meio que transformaram a trilha sonora do Mega Man 2 em uma coisa meio que uma ópera rock, assim. Muito foda, a música cara. Tem um nome complicadíssimo que eu vou passar vergonha pra dizer, mas é Annihilation of Monsteropolis. Que é uma adaptação do tema, se eu não me engano, do Airman, do Mega Man 2. A versão acústica dessa música é sensacional, cara. Não, essa música ela é inteira fenomenal. É a minha preferida deles. Bom, e Junin, qual que vai ser a sua música para o segundo embate? A minha música, eu me atendo aqui aos temas originais que tocavam nos videogames, é o The Dark World, do A Link to the Past. Um jogo de Zelda que muita gente não fala, né? É, pra mim é o melhor, cara. Olha verdade, só. Eu concordo. Eu discordo, porque eu nunca joguei. É só jogar, cara. Pois é, né? Talvez jogando você mude de opinião. Não, só aquelas babaquinhas. Ah, sim. Bom, Snake, vou só os tambores aqui, e você vai dizer na sequência qual que é o nosso próximo tema bizarro, vamos lá. Música para lavar o arroz antes de cozinhar. Qual que é a melhor trilha sonora para isso? De Martini, você tá pronto para explicar por que, que a sua música se encaixa nesse tema bizarro? Pô, eu tô, né? O que, que eu vou fazer? Já que eu tô aqui, né? Já que me encaminharam para cá. É, pois é, o que, que eu vou fazer? Vamos lá, vai. Tá valendo aí, cara. Bom, a única coisa que eu consegui pensar, se o tema é bizarro, e isso define que realmente é, a única coisa que eu consegui pensar são nas hélices da barriga do Airman, que seriam muito úteis na hora de lavar o arroz, porque você ia conseguir mexer todo aquele arroz misturado com água e mexer, e mexer, e mexer, para tirar toda a sujeira, enfim, toda a caca do arroz. Só que minha avó sempre disse que lavar arroz não é bom, porque tira as vitaminas. Então fiquem aí com esse pensamento para vocês. Vale a pena lavar o arroz ou não vale? É um bom pensamento. Né? Durma com esse barulho. Pois é. Junin! Estou preparado. Então vamos lá, você vai ter um minuto a partir de agora pra explicar. Valendo! A Link to the Past conta a história de um pequeno rapaz que foi salvar o seu tio, que estava lá sofrendo no corredor do castelo. Esse rapaz chama Link, E ele entra numa jornada pra salvar o mundo e na jornada ele encontra várias coisas, inclusive cestas, espadas e potes que servem pra pegar água. E água é muito utilizada pra lavar em vários países do mundo. Então, terminei a minha relação com a água. Mano, vocês estão muito sucintos, cara. Esse cast vai ser mais curto do que o normal. É, pois é. Bom, então Snake, vamos fazer aquela pausa dramática e vamos para mais uma pergunta, espontânea. Qual que vai ser a pergunta espontânea para esse momento? Você já queimou arroz da panela? Ou fazendo arroz, assim? Ou vocês nunca, vocês não são de cozinhar, assim? Cara, eu já queimei água. Eu não, eu sou péssimo pra cozinhar. Eu já queimei água, tem. Queimar... Ai. Não é só evaporar água. Cara, eu não consigo fazer miojo sem queimar alguma coisa, sabe? Eu tenho um problema sério. Cara, água queimada eu acho uma coisa muito... É demais pra mim, sério. Não, mas é todo mundo tem que passar pela fase da água queimada. Todo mundo tem que passar pela fase de querer fazer aquela puta comida e não conseguir ficar péssimo e você tem que salvar de algum jeito. Teve uma vez que eu tava com muita fome e eu tentei fazer mingau de maizena, acho que era 4 horas da manhã. E, cara, começou a ficar muito mole, eu falei, deve ir mais maizena. Eu pus mais maizena e mais maizena e teve uma hora que quando eu virava a colher de pau, assim, a panela rodava junto com a colher. Aí eu acabei fazendo miojo queimado com salsicha e comi. Pimenta. Meu Deus do céu. Juninho é uma lenda da cozinha, né, cara? Esse daí morre de fome se fica sozinho por uma semana, tá ligado? É, eu só preciso de trocado só pra comprar no China Inbox, tá bom. É, tá valendo. Snake, você já queimou panela de arroz aí, cara? Preparando as paradas? Não, eu consegui transformar arroz branco em arroz integral, é diferente. Uma transmutação. Quem nunca? Eu também já fiz isso. Eu acho que diferença. Ficou bom. Só aí... bosta, né? Só tapar o nariz assim, comer tá valendo. Não. O queimado mesmo ficou no fundo, né? É. Aí eu joguei uma aguinha ali em cima, dei uma paradinha e tal. Então, daí você faz um hambúrguer junto. Tá valendo. Come miojo. Arroz, miojo e hambúrguer, cara. Ô, comida de solteiro desesperado. Cara, eu já queimei, principalmente quando minha mãe fala, vou ali no mercado, você fica de olho na panela, tá ligado? Aí, cara, nunca você vai ficar de olho, nunca. Mesmo aí, porque se você ficar de olho, não acontece nada, né? É, aí minha mãe explicou por que, como que você coloca uma parada pra tirar o gosto do queimado. Olha só, dicas de cozinha aqui no Game Track. É você fazer o Game Track, olha só, fazer o arroz. Você faz o Game Track, deixa cozinhando por 15 minutos. Você coloca pra cozir junto com o arroz a batata, porque a batata absorve esse gosto de queimado. Do sal também. Sal você também. Sal. Então fica a dica aí pra quem quiser cozinhar arroz e ter medo de queimar, então coloca uma batatinha. A batatinha vai tirar esse gosto do queimado. Não coma batata depois. Não, a batata é só descarte, só. É. Ó, a minha mãe que tá aqui do lado tá falando que bicarbonato pra tirar o arroz queimado. Aí, ó. Já fica a dica, limpa a forma. Olha só. Vamos fazer agora o Game Track Dicas de Cozinha. Dicas de cozinha. Mas esse vai ficar pra outra edição, daí a minha mãe participa. É verdade. Tá dando risada aqui. Mas enfim, vamos lá agora tocar as músicas que foram selecionadas pra essa disputa. É, começando com a música selecionada do DeMartini, que eu não lembro, por favor, você pode me recordar ela? Você vai me. Você fez sacanagem, né? Pra ter que repetir a história do nome dessa música. Eu esqueci, cara. Gigantesco aqui. É Annihilation of Monsteropolis, do The Mega. E Juninho, qual que foi a sua música pra tocar aqui? The Dark World to Legend of the Past Zelda Link to the Past. Que maravilha. Vamos lá, então. Vamos lá, pau na caixa e vamos para o nosso último bloco. A disputa aqui, no final, né? Enfim, vamos lá, pau na caixa. Understand. Encerrando o nosso bloco, né, de disputa. Na verdade, vamos aqui pro... Final round. É, final round. Eu gaguejei pra caralho, nossa. Saiu. Final round aqui. Dessa vez, perguntando pro Juninho qual que vai ser sua música pra esse último embate. Cara, minha última música é o tema do Kefka de Final Fantasy VI. Pegou pesado, hein? Vai ser difícil relacionar com qualquer coisa de quarto tema. Demartini, qual que vai ser sua música pro final aqui? Eu vou pra uma música que faz meu olho suar até hoje, toda vez que eu lembro. Suar, olha só, muito bem. É Fire, do Tartarugas Ninjas 2, do Nintendinho. Nossa, cadê minha pá? Pra desenterrar isso daí. Aproveite a pá e desenterre o próximo tema bizarro aí, cara. Música para se dar uma voadora. Juni, você tá preparado pra explicar porque que a sua música se encaixa ao tema dar voadoras? Antes disso, tem a versão curta e a versão comprida. À vontade, cara. Agora vamos liberar o tempo à vontade. Então tá bom. Valendo. O tema do Kefka. O Kefka é um cara que... Assim, o ser humano não nasce naturalmente mal. Alguma coisa acontece em algum momento da vida que a pessoa decide que vai foder com tudo. Eu acho que isso que aconteceu com o Kefka. Ele nasceu um rapaz feliz, não fala da infância dele no jogo. Seria um ótimo jogo, mas não fala. E eu acho que em algum momento ele sofreu bullying na escola. Normalmente as pessoas que sofrem bullying, elas apanham muito. E eu acho que uma voadora na cara é uma coisa que o Kefka merecia antes e depois do bullying. E agora a versão curta é que o Kefka é o cara que mais merece uma voadora na cara no mundo. Ah, sim, ele é um filho da puta. É. De Martini, explique agora. Você quer um minuto ou você quer tempo livre, cara, pra explicar? Nossa, não, eu quero antes de mais nada agradecer a vocês por esse tema caindo do céu. Eu escolhi uma música de Tartarugas Ninja e o tema é uma voadora. Você quer mais quer coisa, mais... né? É, pois é, quer mais o quê? Não, eu quero que explique, vamos lá. Olha só. Ó, quem jogou Tartarugas Ninja 2 na infância ou na adolescência, ou se você não jogou, pare e vá jogar e aí volta daqui a pouquinho para o terminar de ouvir, você vai perceber que a voadora é o único golpe eficaz desse jogo. Por quê? Se você der a porrada normal, você só vai se fuder, porque ela não serve para nada. Se você der o golpe especial, você vai perder toda a sua energia dando golpe especial. Então você vai passar o seu jogo inteiro pulando e chutando, pulando e chutando, pulando e chutando do primeiro inimigo até o destruidor no final. Isso é Tartarugas Ninja 2, o melhor beat'em up da história. Muito bem, beat'em up, voadora cara, voadora é lenda, literalmente. Sim. É. Bom, só lembrando a galera que tem pra quem não quer baixar aquele emulador, tem o NESBox, né, que você pode jogar esse jogo pelo próprio navegador. Sim. Aí vai estar linkado aí embaixo pra você jogar o Tartarugas Ninja 2. E pra quem não lembra, a melhor voadora que existe é do Sub-Zero brasileiro. Verdade. Inquestionável isso. Inquestionável, muito boa, muito boa. Snake, vamos pausar agora e vamos para a nossa pergunta espontânea. Qual é a melhor arte marcial na sua opinião? Juninho. Na opinião, é o Gan Kata. Gan Kata, what the fuck? Como assim? Cara, agora eu não lembro o nome do filme, mas é um filme que tem o Christian Bale e ele luta com duas armas na mão, sabe? É um negócio muito estiloso. Eu acho que é extremamente ineficaz. Não, é Batman, porque ele não usa armas de fogo. Qual que é o nome do arma filme, de cara? Fogo ou... Não, duas... Gan Kata, é uma luta que o cara usa duas armas de fogo e uma katana, sabe? É The Duel isso, cara? Eu não lembro o nome do filme, cara do céu. Ele saiu logo depois do Matrix. Tem que procurar isso, cara. Eu vou descobrir o nome do filme. Mas assim, eu acho que é um negócio que deve ser extremamente ineficaz, mas é muito estiloso, muito bonito. É tipo o Devil May Cry, né? Que o cara luta um monte, faz aquela espada, tira a arma do cu e atira um monte. Exatamente, é aquilo. Ai, ai. Snake, qual que é a sua arte marcial favorita? Cara, eu gosto muito do Krav Maga, velho. Você vive citando, cara, você tem que fazer logo. Você sabe onde tem, cara? Tem ali perto da estação, cara. É ali mesmo, cara, que eu ia falar. Aqui, pra quem mora em Curitiba, perto do Shopping Estação, tem Krav Maga. Krav Maga, pra quem não sabe, é um estilo de luta israelita. Pra defesa que... pessoal, né? Defesa pessoal, Pra virar o Borne. Pra virar o Borne, ou melhor, então, como eu gosto, né? Pra virar o Snake. Olha que lindo. Pois sim, olha, também. Que, ele é bem focado em close quarters, né? Combate corpo a corpo, assim, de proximidade mesmo. Então você. Ou uma situação assim que você é rendido, né? Você consegue se livrar. Ou na própria porradaria franca, assim, sabe? E não é tão franca assim, né? Porque vale dentro do olho, chute no saco, puxar pelo do nariz. As paradas bem loucas, assim, cara, mas é muito legal. E tem um... Eu vou mandar o link pra vocês aí. É uma técnica bem... Tá sendo difundida aí. Não, vocês vão ver e vocês vão tirar mesmo a própria conclusão, que isso daí é a melhor forma de defender de um cara querendo te dar um soco no meio da cara. Ah, isso eu sei. É verdade. Esse é um golpe que não tem de onde sair, né? Não tem pra onde você fugir. Você só submete a ele. E aceita que vai levar. Então, é usar o fator surpresa a seu favor. Fator surpresa, fator bizarro também. Também, né? E, Demartini, qual que é a sua arte marcial favorita? Então, eu falaria Krav Maga também, mas a verdade é que eu não sei neca de arte marcial nenhuma, mas quando eu era pequeno eu queria fazer karatê por causa do Power Rangers. Então, acho que eu vou de karatê pra não repetir o Krav Maga. Tá certo. Cara, eu vou de taekwondo, cara, acho muito, muito foda. Eu adoro a arte marcial, vivo acompanhando. Quando tem Olimpíadas, eu adoro assistir, mas eu não manjo nada porque não tive tempo pra treinar, mas é muito, muito bom. Ah, taekwondo. Taekwondo, agora... eu falei errado. Cara, lembrei o nome do filme, Equilibrium. Equilibrium. Eu mandei aí o trailerzinho do Gan Kata, que é tipo, é só baseado em pose legal, mas... Baseado em pose legal. Oh, e um negócio do CQC que vocês falaram, eu li uma vez que eles tiveram consultoria de um japonês do exército, que ele que inventou o CQC, então existe de verdade lá no Japão. Kojima, nada se cria, tudo se copia de alguma coisa. É, né? É o cara que viveu só de TV quando criança, né? Assistindo o Fuga de Nova York. É, sempre. Então vamos agora encerrar aqui o nosso bloco com as músicas selecionadas. Uma música do Junin, que foi qual mesmo, Junin, por favor? A minha foi o tema do Kefka. Tema do Kefka, nossa, como que esqueci isso aí? E a outra música do Tartarugas Ninjas 2 de NES, qual que foi a música mesmo, Demartini? Chama-se Fire, é o tema da primeira fase. Tema da primeira fase, então vamos lá tocando elas aqui e a gente já volta com o encerramento dessa versão Versus, né? Enfim, vamos lá, pau na caixa! We'll be right back. é isso, pessoal. Esse foi o embate de hoje. Lembre-se de votar em que música vocês acharam melhor. Não precisa votar em um cara especificamente. Você pode também, pode ter só pela música ou pela explicação, né? Às vezes você gostou da explicação da pessoa, achou ela justa pro tema bizarro que a gente selecionou, né? Lembrando que você pode votar tanto nas músicas selecionadas pelo De Martini e também pelo Juninho, né? As músicas vão estar aí linkadas aí no post pra você fazer a votação. Só lembrando uma coisa, né? Vamos dar um minuto pros caras pedirem seus votos, né? Claro. Então, Juninho, você quer aproveitar esse minuto pra pedir seu voto? Fazer aquele papo político, tá ligado? Propaganda política. Cara, eu vou pedir o meu voto. O meu voto é o seguinte, como que eu vou relacionar isso, né? O voto é importante porque o voto é o poder do povo. E o povo tem o poder de eleger as pessoas que eles gostariam que estivesse lá representando eles no governo. E também pode estar representando o ideal, que é o meu caso. Eu tô aqui pronto e disposto a representar o ideal de vocês. Então votem em mim. Muito bem, muito bem. Não, cara, eu escutei isso vendo a Dilma, mano. Eu me inspirei, eu confesso. Eu ainda tô vendo o Gankatar aqui, o cara acaba de recarregar duas pistolas... Pela manga, né? No chão, não, no chão, no chão. Ah, eu vi também. As granadas que ele soltou não eram granadas, eram pentes da pistola. Isso é muito fenomenal. Eu quero mudar a minha resposta, eu quero o Gankatar também. Eu tinha esquecido como esse filme é bom, cara. De Martins, quer aproveitar esse um minuto aí pra fazer seu pedido de votos? Ah, eu não vou fazer pedido de votos. Eu acho que, como falou o meu ilustríssimo combatente, companheiro aí, eu acho que faça-se a democracia, eu acho que ouça-se a voz do povo. As pessoas foram pra rua aí recentemente protestar por mudanças, então se vocês acreditarem que eu represento essa mudança, por favor, então, votem em mim pela honra de Mega Man, saudades de Mega Man, pela honra de Tartarugas Ninja, pela honra de Tartarugas voto, também. Pela honra de Mega Man foi foda. Então, aproveitando aqui, então, vamos fazer esse momento jabá, né? De Martini, além de ter um projeto parceiro do Level Mais, que é o Resident Evil Saque, né? Explica mais ou menos como que é o Resident Evil Saque, pra quem não manja de nada de Resident Evil, no caso. O Resident Evil Saque tá no ar aí, vai fazer... Já tá com 2 anos e meio, vai pra 3 aí no ano que vem. É uma coisa que começou meio como pet project meu e de uma grande amiga aí, que hoje não faz mais parte da equipe. E a ideia era falar um pouco mais do... Eu não vou dizer do lado mais obscuro, mas falar de coisas que as pessoas não costumam ver por aí, quando se fala em site de jogos em geral, mas no caso eu quis focar em Resident Evil, que é falar, por exemplo, sobre as influências de filmes, de séries, de TV, de livros, falar sobre os personagens mais de uma forma um pouco mais aprofundada, de forma mais opinativa sobre as notícias que saem. Dá um espaço bem pessoal para que eu possa falar as minhas besteiras e passar a minha opinião sobre a série também. E também informar as pessoas, hein? Eu sempre falo que o Saque é o site que eu gostaria de ver se eu não estivesse fazendo um site. Qualquer dúvida, liga aí qual 0800 daí. essa ideia do Saque, na verdade, o nome meio que se perdeu aí no tempo. A ideia era mesmo elucidar para as pessoas o que acontecia. Uhum. Em vez de falar sobre, termine em menos de 3 horas para habilitar a bazuca. Siga por ali, depois vai à direita, pega o item e encaixe naquela fenda para abrir uma porta. E tipo, e além disso, assim, falar sobre boatos e desmistificar boato e falar sobre histórias engraçadas, histórias legais da série. Coisas que formaram a série como ela é hoje, assim. Sim, e tem um universo expandido gigantesco, né, cara? Exatamente. Agora, esses dias eu passei, tipo, numa banca aqui de quadrinhos e HQs, eu vi lá, tipo, HQ, mangás, Resident Evil, então tem muita coisa aí pra ser explorada, né? Nossa, e né, o que chega no Brasil é 1%. É absurdo a quantidade de produto, principalmente de merchandising, que é... A Capcom é louca por licenciar a marca dela pra absolutamente qualquer coisa. É massa. Então é loucura, assim, a quantidade de coisa que tem além dos jogos em si. Cara, os livros são muito bons, eu li quase todos os livros da série. Os livros são legais, os livros são bem bons. Eu achei eles meio arrastados, mas eles são bem bons. Mas além disso, você também faz parte do Baixa Aqui Jogos, né? Eu sou redator lá, né, é o meu emprego formal, digamos assim, é onde eu tiro meu ganha-pão pra poder sustentar o Saque. A maior parte do tempo eu estou escrevendo, né? Uhum. Principalmente notícias e artigos lá. E agora, de uns tempos pra cá, a gente começou a fazer os gameplays ao vivo. E eu tô sempre por lá também, pelo menos uma vez por semana eu apareço lá pra fazer uma bagunça. falar umas besteiras lá. Você, o Gabriel Sotobelo, né? Um monte de gente conhecida aí, Mari. O Sotobelo e a Mari, eles são tipo elenco fixo, assim. Uh-huh. Eles são os apresentadores do gameplay. E aí, dependendo do jogo que vai ser jogado, entra alguma outra pessoa da equipe no lugar. Da Mari, no caso. A Mari sai e entra uma outra pessoa. Então, eu, por exemplo, fiz série de Resident Evil, que a gente terminou o Resident Evil 1, 2 e 3, jogamos bastante do 4, teve gameplay do 6 também. E agora a gente tá fazendo o que eles chamam lá de Zeratina, que é do The Last of Us. Zeratina, muito bom. A gente tá quase no final do The Last of Us, até. Estamos quase terminando ao vivo. Eu só lembro do Gabriel tendo medo dos mutantes lá. Ah, sim, não. É a pessoa mais medrosa que eu já conheci na minha vida, assim, de longe. De longe. É, além disso, temos aqui a participação também do Juninho. Juninho, violão de 8-bits, cadê, cara? Violão de 8-bits. Violão de 8-bits tá de férias até agosto, porque eu precisava de muito tempo pra estudar, mas agora eu já estudei. E eu agora volto em agosto, volta podcast, volta posts todo dia, volta saindo Felix Down, volta tudo. Só não volta Freddy Krap. Ah, Freddy Krap é tão legal. É, Freddy Krap não volta mais, cara. Eu também fiquei muito triste, mas, porra, é a vida. Mas, cara, pra quem não conhece o vilão de 8-bits atualmente, o que você pretende fazer daqui pra frente com ele? Cara, o Beat Studio, que é o podcast quinzenal nosso de Game Music, vai sofrer uma reformulação grande, né? Não tanto estrutural, mas no elenco. Vai mudar praticamente todo mundo do podcast. Menos eu, lógico, né? Senão estaria justo você participando aqui, né? É. E o Beat Studio volta no meio de agosto, provavelmente. E o Violão de 8-bits, né? Pra quem quiser acessar, www.violandito-bits.com.br. 8 é número, não é por extenso. E o Violão de 8-bits não vai sofrer nenhuma alteração, vai ficar tudo igual como sempre foi. Mas lá tem publicações, às vezes, do Wesley Pires. Tem os posts do Wesley Pires, do Sebo, que é muito foda, acho que é o que mais traz visita lá. Tem o Marcos, que todo dia ele põe um post lá de uma música de videogame, que também é muito legal, cara. Muito bem. E tem eu também. Então, praticamente, você publica no Violão de 8-bits, vai pro Felix Down também, né? Isso. Os Beat Studios, os podcasts vão todos pra lá também. Muito bem. Então é isso. Snake, você quer aproveitar já pedir mais votos para a sua... o que você pediu no último Game Track Versus? Então, eu coloquei lá em votação, vai voltar, tá o link ali pra vocês votarem. Lá onde, cara? Na página do Facebook do Level Mais Social Club. Então, o que tá sendo votado lá? Vai ser gerando um conteúdo especial, né? Que não vai ser revelado por enquanto, só pra manter um segredo no ar. E vocês vão ter que escolher entre o Solid Snake ou Naked Snake Big Boss. Pra você fazer cosplay. Pra eu fazendo cosplay. Pra esse conteúdo que vai ser gerado em vídeo. Ó, que legal. Porque senão que graça seria em áudio, né? É. Why not? Então votem lá, vamos deixar mais acho que essa semana aí votando lá pra galera, né? Só pra lembrar isso daí. E dependendo do resultado, vamos ver o que vai dar. Então vamos ficando por aqui com o nosso podcast. Novamente, vamos agradecer os nossos participantes, Juninho e Demartini. Muito obrigado mesmo, de coração, pela participação de vocês aqui. Eu que agradeço, obrigado aí. Quando precisarem, pra qualquer coisa, tô à disposição dos senhores. Ô, vale. Empresta vintão, cara. Sacanagem. Opa. Falou qualquer coisa. Né? É que eu precisei ali agora. Pera aí que eu vou buscar. Já passo aí pra te entregar. Tá, só daqui um tempinho. Ô, cara. Eu que agradeço por vocês terem me convidado. Foi muito foda participar. E, cara, tamo aí pra qualquer coisa. Menos se emprestar dinheiro. Já vou deixar bem específico. Bom, então, galera, a gente fica por aqui. Lembrando, você pode mandar suas sugestões e e-mails para onde, Snake? Mande sugestões e e-mails para gametrack@levelmais.com. É isso aí, também pode deixar seus comentários no post desse episódio. A gente vai ficar por aqui e até a próxima edição. Abraços! Tchau! Tchau!